O PROCON estadual em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aplicou uma multa de aproximadamente R$14 milhões à empresa Algar Telecom, por cobranças indevidas referentes ao serviço de telefone fixo. A empresa foi notificada nesta terça-feira, 28 de maio, e terá 10 dias para recorrer da decisão. As irregularidades observadas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, foram constatadas em relatórios de fiscalização referentes aos anos de 2015 e 2016. Elas serviram de referência para que o PROCON tomasse a medida administrativa. O promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins, coordenador regional do PROCON em Uberlândia, fala sobre as irregularidades cometidas pela Algar. A coordenadoria do PROCON estadual em Uberlândia recebeu do PROCON estadual de Belo Horizonte, que por sua vez recebeu da Anatel, cópia de processo administrativo instaurado na Anatel, que tinha por escopo fiscalização da Algar Telecom, empresa essa de telefonia que atua no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. O escopo da fiscalização da Anatel era justamente verificar as ofertas havidas por esta empresa aos consumidores e ainda as cobranças indevidas frente a essas ofertas publicitárias. Considerando que a Anatel, através do seu processo administrativo, fiscaliza a infração das normas administrativas ligadas ao serviço de telefonia, nós instauramos o nosso processo administrativo considerando os efeitos negativos destas ofertas publicitárias não cumpridas pela empresa autuada Algar Telecom. E em função disso, apesar da defesa lançada pela reclamada, que foi insuficiente em argumentos e provas, chegamos à condenação no valor fixado na decisão. O valor é considerado objetivamente e levando em consideração o faturamento da empresa no exercício anterior à infração. Fernando Martins fala do caráter pedagógico da multa aplicada. A multa tem um caráter justamente pedagógico, um caráter dissuasório, a fim de que a empresa e outras empresas de telefonia que atuam na região não cometam os mesmos deslizes, as mesmas infrações administrativas. É importante dizer que nós não tivemos nenhuma reclamação de consumidores até então, até porque eles não tinham ciência disso. Entretanto, a reclamação apresentada e as informações apresentadas pela Anatel são suficientes para demonstrar e comprovar os deslizes e infrações cometidas pela Algar. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.